Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora a primeira edição de Hino aos Hinos, um espaço radiofónico que se vai dedicar, aqui no Canal 1, a trazer durante essencialmente 15 minutos, hinos. Exatamente, hinos de países. Vamos conhecer um bocadinho sobre a sua história, vamos conhecer um bocadinho dos hinos, e vamos começar pelo hino português, como aliás não poderia deixar de ser. Portugal é um país que, para quem não sabe, é independente desde 1143, desde que foi assinado o Tratado de Zamora. Curiosamente, uma terra que acabou por se tornar mítica na Península Ibérica. Ora, este tratado foi então assinado, reconhecida que estava a independência de Portugal, já proclamada 4 anos antes, em 1139, pelo rei Dom Afonso Henriques, ou que viria a ser rei Dom Afonso Henriques. Proclamada então que estava a independência, havia que proteger as fronteiras. Mas não era esse, ou não era essa, a única questão a resolver. Era preciso que o Papa, em Roma, autorizasse a independência do país. Atualmente as coisas não funcionam assim, como é lógico, mas na altura era preciso que o Papa aceitasse a independência do país, que só chegou em 1179, portanto, um total de 33 anos depois. De todas formas, aliás, 36 anos depois, de todas formas, foi aceito, e Portugal, então, um país proclamado independente. Chegou a perder a sua independência e reconquistou-a na mítica Batalha de Aljubarrota, quando os cavalos vindos de Espanha, com os seus cavaleiros, acabaram por cair na armadilha feita pela Batalha de Aljubarrota com a ajuda da Ala dos Namorados. O nome que existe, dado ao grupo liderado pelo vocalista Nuno Guerreiro, não vem do nada. É um nome mítico, a Ala dos Namorados. Eles eram assim chamados porque eram jovens e eram, enfim, namoradeiros, né? Estavam nessa idade. E era então esta conhecida como a Ala dos Namorados. E foi graças a toda esta intervenção humana, portuguesa, que conseguimos derrotar os espanhóis, em muito maior número e com outro poderio ofensivo, e conquistar assim, novamente, a nossa independência. Portugal foi um país monárquico até 1910, à altura em que foi proclamada por Manuel de Arriaga a República, que aliás é o regime no qual vivemos ainda hoje, desde 5 de outubro de 1910. Portugal passou por vários regimes, ou por vários governos, que foram caindo uns atrás dos outros sucessivamente, até que em 1926 se deu a instauração da ditadura militar, que acabaria por se acentuar com a chegada de António Oliveira Salazar, primeiro-ministro, em 1933. Foi a instauração do Estado Novo, um Estado Novo que acabou por degenerar uma ditadura que durou longos 41 anos. Já depois de André de Oliveira Salazar ter falecido, em 1970, Marcelo Caetano assumiu o seu poder, digamos, deixado então vago, ou o lugar deixado vago por António de Oliveira Salazar. O regime caiu, sem sangue, praticamente, e simultaneamente deu-se então lugar à democracia. Democracia, que é o regime no qual Portugal vive hoje. Mas entre estes vários momentos, quedas de regime, mudanças de política, o hino português foi quase sempre o mesmo. Vamos conferi-lo, vamos ouvi-lo, neste caso em versão instrumental, e eu já lhe conto um pouco da história do nosso hino, antes de lhe falar de um dos países mais amigos de Portugal, até ao famoso ultimato sobre o mapa cor-de-rosa em 1899. Thank you. Passamos agora a um pequeno momento de história. Ora, o nosso hino, não é? Ouvimos a portuguesa, uma letra escrita e uma música composta em 1890, que serviu como resposta ao descontentamento pela opção do governo português tomada em relação ao mapa cor-de-rosa que lhe foi há bocadinho. Falei-lhe precisamente que o nosso governo, na altura uma monarquia, decidiu não avançar, portanto, contra a Inglaterra, neste caso, ou seja, e deixar que a Inglaterra, após o seu ultimato, enfim, fizesse o que quisesse do mapa cor-de-rosa. O mapa cor-de-rosa, basicamente, foi um conjunto de linhas que traçaram no continente africano e que, no fundo, dividiram o território a quem pertenceria o território. Portanto, a quem é que pertenceria os territórios africanos divididos por alguns países, como por exemplo também lá estava a França envolvida, e aliás como ainda hoje conhecemos, França, Espanha, Inglaterra, Portugal, enfim. Bom, acontece que a Inglaterra fez um ultimato a Portugal porque os dois queriam o mesmo tipo do mesmo território, e Portugal basicamente recuou face à Inglaterra e foi uma humilhação para os portugueses. Na altura foi uma humilhação tal que quase que o regime monárquico caiu. Isto em 1890. E este foi o motivo, no fundo, que inspirou a criação desta música, que a princípio é só uma música revolucionária. A portuguesa era apenas uma música revolucionária. Na altura o hino era o hino da carta. O hino que acabaria por cair depois em 1910, na altura em que Manuel da Riaga decidiu tratar de estabelecer este, a portuguesa, como hino oficial. O que viria a acontecer a 19 de junho de 1911. Isto referente então ao nosso hino português, que sofreu várias alterações até 1957, quando, por mão de António de Oliveira Salazar, se decidiu nomear uma comissão que definisse estritamente como é que deveria ser tocado e cantado o hino. Foi então desde aí que não houve mais qualquer alteração. Mas, por exemplo, para terem uma ideia, isto já é mais ou menos de conhecimento comum, onde hoje se diz contra os canhões marchar, marchar, antes dizia-se contra os bretões marchar, marchar. Para terem então a ideia do revolucionário ou do revoltoso desta melodia, que aliás foi proibida pelo regime monárquico. Era em 1910, como é lógico, quando caiu. Conto-lhe ainda, precisamente, o Reino Unido não tem um hino oficial. O Reino Unido não tem um hino oficial. Tudo começa quando em 1701, neste caso 1 de janeiro, há um tratado que une alguns dos países, neste caso a Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda, que acabaria depois por se separar, a parte sul e a parte norte, já no princípio do século XX, quando a República da Irlanda, hoje, atual Irlanda do Sul, aliás, a antiga Irlanda do Sul, se assim quisermos definir, conquista a sua independência. Aliás, foi um amargo de boca para o Reino Unido, que perdeu assim uma parte do seu território importante, e mais agora, depois que se falou em a Escócia também querer a sua independência dos outros países. Por todos os efeitos, eles têm os oficiais e até competem em separado, por exemplo, no Campeonato da Europa e nos países, enfim, portanto, da União. Vamos imaginar, por exemplo, nos campeonatos de futebol, não é? Estes sub-países, digamos assim, de um só país, o Reino Unido, eles competem, digamos, de forma separada. Portanto, os países da Inglaterra nada têm a ver com os países da Escócia, têm até campeonatos diferentes, e o País de Gales, então, muito mais à margem fica, não é? Mas são, no fundo, um país, que é o Reino Unido, e nestes países participam em competições desportivas de forma diferente, mas, por exemplo, na Eurovisão participam num único país, no Reino Unido, precisamente. Ainda assim continua a ser. Pois é, ora, estes países que também têm os seus hinos oficiais, é um facto, e este tema que vamos aqui ouvir, poderemos considerá-lo como o hino mais oficial possível do Reino Unido. God Save the Queen. Deus salva a rainha. Ora, isto está envolvido em polémicas, desde logo, porque o hino tem muitas parecências com algumas melodias clássicas, e recordemos que este hino é de 1744, portanto, na altura não era como agora, não estávamos tão distantes da música de 1600 e alguma coisa, e algumas já de 1700. Houve toda esta polémica, E mais até porque a frase God Save the Queen é uma frase que cai muito mal, porque o God Save the King já é uma frase muito mais antiga, mas também ligada a estas origens. Não é? E o hino surge mais por costume, não tanto por obrigação, a tal ponto que a própria rainha, que intensificou sem querer, digamos assim, intensificou esta adaptação do hino, ou do God Save the Queen como hino, digamos que a própria rainha abstém-se de o cantar. Ela não canta o hino quando é tocado na presença dela. Ela não o canta, mas dizia eu então que este hino, God Save the Queen, é de facto um hino oficial real em várias comunidades, várias terras dominadas ainda pelo Reino Unido. E também, em alguns países, como a Austrália e a Nova Zelândia, que já se tornaram independentes, mas que de todas formas adotaram o hino como hino real, oficial. Digamos que este é um hino, e digamos que cada país dentro do Reino Unido, que é uma congregação muito estranha, por exemplo, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, têm todos eles os seus hinos para eventos desportivos, por exemplo. Claro, salvo algumas exceções, mas regra geral, os hinos são tocados em separado. É possível, por exemplo, que a Inglaterra jogue contra a Escócia, não é nada de surpreendente, que a Inglaterra ganhando ouve-se um hino e que a Escócia ganhando ouve-se outro, embora o God Save the Queen, por acaso, é mesmo hino oficial da Irlanda do Norte. Por acaso, é talvez dos poucos países e, enfim, territórios de toda a conquista da Inglaterra que tem mesmo este hino como hino oficial da Irlanda. Se bem que, outrora já não foi. Né? E há toda uma polémica ainda. O tema Jerusalém também já foi, ou Jerusalém também já foi proclamado como hino oficial, mas voltas e voltas, e as voltas que fazem-se, e a luta continua por descobrir qual é que será realmente o hino oficial do Reino Unido. Há uma ideia para concretizar esse hino, não é? A Escócia, por exemplo, utilizava, não tinha hino oficial até 1990, mas depois passou a ter. Isto para terem uma ideia de como, mesmo dentro do Reino Unido, há toda uma diferença de hinos, até porque é inevitável, é um Reino Unido, todos regidos pela mesma rainha, neste caso, Isabel II, mas a verdade é que têm culturas muito diferentes, posturas muito diferentes e, automaticamente, hinos também diferentes. Enfim, são percursos, histórias de séculos distintas, comparativamente à Inglaterra, embora haja este tratado que não interessa a todos os países, que ainda interessa este tratado em 1701, portanto já há mais de 300 anos que isto aconteceu. Mas pronto, dado que este é o hino mais oficial possível dentro do próprio Reino Unido, isto de forma mais consensual, vamos trazer God Save the Queen, uma música que foi tocada pela banda que apresentou os hinos no Mundial 2006 de futebol, precisamente. Onde, já não é a primeira vez que estão em fases de grupos, sobretudo, mais do que um país do Reino Unido. Eu despeço-me por aqui, o nosso Hino aos Hinos volta na próxima terça-feira. Desejo-te a todos a continuação de uma ótima noite na companhia do canal 1.